aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Bem-vindos, internéticos, a mais um Quem Quer Ser um Dinossauro, episódio 21, episódio de... Chaves e Chapolin, viu? Chaves e Chapolin, é verdade. Fizemos esse episódio todo em homenagem à Melina. Foi ela que escreveu a pauta. Foi ela só dela, viu? Não fiz só nada. Só dela. Ou seja, deve estar difícil pra caralho, porque a Melina sabe muito de Chaves. Infelizmente, era pra ela participar. Porém, o dever de senhora boa moça veio primeiro do que o podcast. Mas é isso assim mesmo, eu vou tentar fazer o máximo de chavices que vier na minha cabeça pra tentar deixar a Melina muito orgulhosa. Vamos tentar, né, Miotti? Vamos lá. Aqui é o Bernardo, do Rio Grande do Sul, e já se foi o disco voador. Aqui é o Heitor, de Bauru, e só não te dou outro porque... Aqui é o Robson de Manaus e Zax. E eu tô aqui, e Zaz, e o Miotti, e a Yasmin, e é isso aí, e vamos ganhar. Ficou muito bom. Uma historinha bem gostosa de se ver. A Chiquinha é uma gracinha. O prêmio é uma viagem pra Acapulco? Ah, porra, quem dera, hein? Eu ia junto. Então vamos logo falar o que é que esse povo vai ganhar, que tá todo mundo muito ansioso. Não é uma viagem pra Acapulco. Nenhuma bola quadrada? Porra, a gente devia ter arranjado uma bola quadrada. Enfim, os nossos prêmios fantásticos e maravilhosos é assim. O perdedor, como sempre, vai ganhar ingresso pra cinema, uma revista do filme Goosebumps. E da Turma da Mônica, tá? É um do Goosebumps e o da Turma da Mônica, só tem um de cada. Aquele do Hotel Transilvânia. E direito de participar dos sorteios nos meses seguintes, mesmo perdendo. E o vencedor, Sawyer Strombones, vai ganhar um ingresso para cinema também, né? Lógico que são dois, para você e pro seu acompanhante. Um livro da coleção especial do Miotti, que ele não quer revelar qual é, vai ser surpresa. E, agora sim, com toda pompa e circunstância, um Darth Vader oferecido pela Rio Geek Store. Olha! Ah! Você está ouvindo Jurassic Cast. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. Primeiro bloco, vão ser perguntas múltipla escolha, são somente 5 perguntas. Primeira pergunta: qual desses ofícios o seu Madruga nunca exerceu? A. Fotógrafo. B. coach, C, lutador de judô, D, diretor e dramaturgo de teatro amador. Yasmin? Sim. O Bernardo respondeu que é a letra C. O Heitor também. E o Robson também. Ou seja, todo mundo ganhou 10 pontos. Aê! Eu já vi que o pessoal aqui sabe, hein? Porque você não sabia, não. Olha só. Dizem a todo instante. Segunda pergunta do primeiro bloco. Bolaños tinha qual idade quando começou a interpretar o Chaves? Letra A, 38 anos. Letra B, 29 anos. Letra C, 42 anos. Ou letra D, 36 anos. Vamos lá, todos respondendo. O Heitor respondeu que é 42 anos. O Robson respondeu 38. E o Bernardo respondeu 42 também. E aí, Yasmin? O Robson, infelizmente, pensou que ele era mais novo do que ele realmente era. A resposta certa é 42 anos. Nossa Senhora! Ai. A vila procurando casamento e o seu Madruga. Terceira pergunta. Qual desses vilões o Chapolin nunca combateu? A, o Botina. B, quase nada. C, tripa seca. D, os três demônios. E, porca solta. E F, um bebê jupiteriano. Yasmin, o Bernardo e o Heitor não responderam. Ok. Mas o Robson respondeu que são os três demônios. E aí? Arrasou. Aê, acertou? Acertou. Ah, olha aí. Foram os três demônios, porque quem combate é o alfaiate valente. Quarta pergunta. Na mesma história da Branca de Neve, qual o final que a madrasta malvada tem? Letra A, ela morre. Letra B, ela fica feia e velha pra sempre. Letra C, ela fica gostosa e namora o Chapolin. Letra D, o Chapolin transforma a madrasta em um sapo. Ou letra E, ela fica pobre e vem filmar pornô chanchada, contos que nossos babás não contavam no Brasil. Eu acho que é essa, peraí. Eu também acho que é essa. Bernardo respondeu, ela fica feia e velha para sempre. O Robson respondeu que transforma em um sapo. E o Heitor respondeu que o Chapolin transforma a Madrasta em um sapo também. E aí, Esmin? Essa ninguém levou. O final que acontece com a madrasta malvada é que ela fica gostosa e namora o Chapolin. Ele é mais espaçoso que um trem. Última pergunta desse bloco. Esse é tranquilo, hein? Complete a frase. Mais ágil que uma tartaruga. Mais forte que um rato. Mais inteligente que um... Yasmin, o Robson não respondeu. Ok. Mas o Bernardo falou que era asno. E o Heitor também. Parabéns, vocês conseguiram mais 10 pontos. Uma bronca. Que bonita sua voz. Quanto é que tá o placar agora, Miotti, depois desse primeiro bloco? Bernardo com 25, Heitor com 25 e o Robson com 10. Mas a cada quem olhar. Ei, você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Não dê nenhuma resposta, aceite a minha proposta, responda apenas. Então vamos lá para o segundo bloco, valendo 20 pontos. Com o que se cura a louqueira dos loucos? já existe muita gente respondendo tão somente. Yasmin? Sim? O Heitor e o Bernardo passaram, mas o Robson falou que é com um balde de água. E aí? É morno ou é fria água? Fria. Então, sucesso! Ê, Segunda pergunta. Qual o nome completo do senhor Barriga? Perguntar, não é hora de deitar? Yasmin, o Robson e o Bernardo não responderam. O Heitor falou que é Zenon, Barriga e Pesado. E aí? E aí tá certíssimo. Aí. Agora é só pra animar a galera, viu, gente? Uma bem facinha. Muito fácil, muito. Qual o nome do dublador do Seu Madruga no Brasil? Na mesa da minha cozinha. O bolo de chocolate, quem comeu? Yasmin, Robson respondeu Carlos Seidel, Bernardo também e o Heitor também. 20 pontos aí pra todo mundo. Facílimo, né? Como se sente uma pessoa? Seu Barriga... Quarta pergunta. Qual filme o Seu Madruga convida a Glória pra assistir? Consertar o seu telhado? O telhado? Tchui, tchui, tchum, cai. Yasmin, Bernardo e Heitor não responderam. O Robson falou que é Terremoto. E aí? Robson ganhou 20 pontos. O resto aê. Ficou um dedo. Tchui, tchui, tchum, cai. Quinta pergunta. Seu Madruga também exerceu o ofício de empresário de artistas do exterior. No show de Yo-Yo que ele apresenta na rua, de onde ele trouxe os seus dois artistas? O que a senhora sente quando o professor Girafales está bem perto da senhora? Professor Girafales... Yasmin, ninguém respondeu. Qual a resposta certa? Um da Norte América do Sul e o outro do Sul da África do Norte. É, essa menina tá demais, né? Essa você não sabe o que eu tirei. Tinha essas perguntas aqui impossíveis. Essa era possível? Essa era possível. É porque essa é engraçada. Você sabe onde tá o sanduíche de queijo que eu tava guardando pro meu lanche? O sanduíche de queijo? Um dos atores já participou de um filme do Guilherme Del Toro. Quem foi esse ator e qual filme? Se responder os dois, é 20 pontos. Se responder só um, é 10. Mas se errar, é menos 10. E a resposta Yasmin, o Bernardo respondeu só o filme, O Orfanato. O Robson e o Heitor responderam também O Orfanato e falaram que era o Edgar Vivar, o seu Barriga. E aí? E está corretíssimo. O Edgar Vivar, o seu Barriga, estava no Orfanato. Vamos lá, sétima pergunta. Um dos atores era muito fã de futebol e do Pelé, a ponto de homenagear o jogador batizando o filho de Edson. Quem foi esse ator? Quando alguém faz um discurso, utiliza esse recurso. Yasmin, Robson e o Bernardo responderam que foi o Roberto Bolanhos, o Chaves. E o Heitor respondeu que foi o Carlos Villagrán, o Kiko. Quem acertou? O Kiko. O Heitor. Se sua mãe lhe perguntar, não é hora de deitar. Oitava pergunta. Quem do Jurassic Cast já teve uma banda que fez uma música baseada no episódio dos Espíritos Zombeteiros e regravou Boa Noite Vizinhança? Yasmin, Heitor não respondeu, Robson falou que foi a Melina e o Bernardo também. Porque não tem nem dúvida, né, gente? Quem caralhos ia perder um tempo fazendo isso? Quem comeu todo aquele bolo de chocolate que estava na mesa da minha cozinha? O bolo de... Qual personagem que era cleptomaníaco e que roubou o selo de 2 centavos da Guiana inglesa? Tem cara de bruxa? Cara de bruxa? Como se sente uma pessoa? Yasmin, o Heitor e o Robson não responderam. O Bernardo falou que é Senhor Furtado. E aí? O Senhor Furtado é o conde da Terra Nova? Não, de jeito nenhum. Então ele errou. Ah! Nem queria Darth Vader mesmo. Ai, calma. Não pode me pagar os 14 meses de aluguel que me deve? Os 14 meses atrasados? Décima pergunta. Qual é a palavra cabalística? Tchui, tchui, tchum, Klein. Chiquinha, vem cá. Você sabe quem quebrou o... Yasmin, o Heitor não respondeu. O Robson respondeu. O Robson e o Bernardo não responderam. Parangaricutirimihuaro. É foda de se falar essa porra. É mesmo. Está corretíssimo. 20 pontos. Aê! Professor Girafales, o que eu sinto? Tchum, tchum, tchum, Klein. E com esses 20 pontos, a gente encerra o segundo bloco. Qual é o placar, Miotti? O Bernardo, no primeiro bloco, tinha 25. Agora ele tem 75. O Heitor também tinha 25. Agora ele tem 105. O Robson tinha 10. Agora ele tem 110. Virada! Caralho! Olha aí! Zaz! Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Com paixão, de alguns pérfidos, tem mais escrúpulos, nos chamam cândidos. Ai, difamação, mais pra fanáticos. E vamos agora para o bloco musical, Miotti. O que é que tem de diferente nesse bloco musical? Eu tenho 4 músicas aqui, só que eu vou colocar só 3. Eu vou tocar um trecho da música e cada um de vocês vai ter que completar com o que vem depois da música. Que nem qual é a música mesmo. Tá com a cara pintada, Miotti? Com a cara pintada, claro. Vamos lá, então, primeira música para o Heitor, hein? Quando ela acabar, você vai ter que completar. Pode falar, tá? Não precisa escrever, não. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí? Seu Madruga, o milionário, agora quebrou galho de toda a população. E aí, Yasmin? Razão. Seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Próxima música agora para o Robson. Próximo? Alguém sabe? Também não sei. Não. E aí, Yasmin, qual a resposta? O Nione disse pra Chiquinha que o Chaves era até mais forte do que eu. Contou pra vila inteirinha outro dia que me bateu. O Nione disse pra Chiquinha que o Chaves era até mais forte do que eu. Contou pra vila inteirinha que outro dia ele me bateu. Não é verdade, eu não posso concordar. Toda vez que ele me bate, só pra eu acordar. Próxima música, São Bernardo, pra acabar. Daqueles que na noite bela chegaram para ver Jesus seguindo a luz de uma estrela. Queria ter sido um pastor. Este era um sonho meu, cantar quando aconteceu, quando ele nasceu, menino Deus. Nunca ouvi essa música na vida. Alguém sabe? Eu sei que é. Eu sei que também houve reis e anjos tão cheios de amor. Só sei isso. Yasmin? Eu acho que vale. Com certeza. Aê! Eu sei que também houve reis e anjos tão cheios de amor. No entanto, essa noite eu apenas queria ter sido um pastor. E aí, Miotti? Quanto é que tá o placar? O Bernardo tinha 75, continua com 75. O Heitor tinha 105, agora tem 145. E o Robson tinha 110, agora tem 150. Aê! Ixi, Maria! Grande coisa. Grande coisa. No coração, alguma canção muito alegre. Queria ter sido um pastor, veria um bebê sem igual, não esqueceria jamais a noite de paz de Natal. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Quem nunca morrerá? Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Agora é a hora da pergunta surpresa! Pergunta surpresa que vale 50 pontos. Todos são obrigados a responder e quem errar perde 25 pontos. Ou seja, dá pra acontecer muita coisa aqui. Por mim, colocaria as duas, porque tem duas. Aí fazia 50-50 ou 25? 50-50 e se errar, menos 25, menos 25. Ah, então tá bom. Se tu tá afim, então vamos lá. Primeira pergunta. O que vale mais? Uma corrida ou um terço? Beleza, vamos lá. Resposta da primeira pergunta, hein, Yasmin? O Heitor falou que é um terço. Bernardo também. E o Robson falou o quê? Na quadra ou ao ar livre? Ao ar livre ou em quadra? Sim, está correto. E a segunda pergunta dobradinha é: por que o Chapolin não pode celebrar seu aniversário em fevereiro? Yasmin, o Bernardo respondeu porque nasceu no dia 29. O Robson respondeu porque ele é aquariano. E o Heitor respondeu porque ele não nasceu em fevereiro. Foram respostas super criativas. Mas todo mundo perdeu 25 pontos que não escreveram o que estava na pauta. E a resposta é porque nasceu em setembro. Jovem ainda. E aí, Miotti, como é que fica a classificação final desse Quem Quer Ser um Dinossauro especial Chaves e Chapolin? Então, o Bernardo ficou com 25, o Heitor com 95 e o Robson, o grande vencedor, ficou com 175. Caralho! Ai, Darth Vader fica tão legal na prateleira. E é isso, meninos. Robson, você com seu poder do primeiro lugar, diga aí, meu filho, seu jabá, o que é que você pensa, o que é que você quer? Primeiro lugar, obrigado mesmo por ter participado. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Sou muito fã do JurassicCast e do Quem Quer Ser Milionário. Acho um programa maravilhoso. É milionário, não, é dinossauro. É, é um dinossauro, tá vendo? Quem tá dando um milhão aqui? Calma lá. Não é um milhão? Não. Toca. Ah, enfim, jabá por enquanto não tem, eu tô arrumando um monte de coisa, querendo fazer site, podcast e tudo mais, então não tenho nada, só agradecer mesmo e vocês possam continuar com esse conteúdo maravilhoso, a gente tá sempre curtindo. Ó, que fofo. Então vocês, meninos, que participaram, mas infelizmente não conseguiram, vou chamar o Robson de ladrão, ladrãozinho, vou fazer ele chorar e se esconder dentro do barril. Conta tudo pra tua mãe, mano. Foi justo, foi justo, foi justo. Foi. Mas o espaço é de vocês, queridos, vocês podem falar. Queria agradecer pela belíssima oportunidade, eu tô emocionadíssimo de estar aqui no programa, sou muito fã do podcast. E pelo que eu lembro do início, eu ainda posso participar mais uma vez, é isso? Sim, com certeza. Mesmo se eu não conseguir ainda nessa temporada, vai ficar acumulando pra próxima, tá? Maravilha. Eu tenho um canal no YouTube de vídeos toscos, de animação com bonecos de 1,99. Ah, é, gente? Que legal, sério? Cara. Que maneiro. youtube.com/poderosovitorland. Já tem o subscribe, viu? Também quero agradecer a oportunidade aí. Foi super bacana. Não foi dessa vez, mas foi muito bom participar. Galera sempre divertida, muito divertida, animada, né? Também dar os parabéns pra galera toda do JazzCast aí. Super curto o trabalho de vocês. E continue assim. Não tenho jabá nenhum também. Então é isso, Miotti. Chegamos ao final de mais um Quem Quer Ser o Dinossauro. Isso. E mês que vem falaremos sobre Star Wars. Ah. No mês mais esperado do ano e não é por causa do Papai Noel. De jeito nenhum. Quem é Papai Noel? Quem é esse Papai Noel? Nunca me deu presente. Quem me dava presente era meu pai. Então é isso, Miotti. Então é isso, queridos participantes. Foi uma honra e um prazer tê-los aqui no Quem Quer Ser o Dinossauro Especial Chaves, homenagem Melina. Chaves, todos atentos olhando pra TV. Chaves, uma historinha bem gostosa de se ver. A Chiquinha é uma gracinha, relincha tanto quando vai chorar. E o seu Madruga sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar. O professor Girafales e a dona Florinda se gostam tanto, mas casório nada ainda. E tem o Kiko quando o Xixi é todo inchado. E é claro, Chaves, o rei da palhaçada. Zaz, zaz. E é claro, Chaves, o rei da palhaçada. Aí vem Chaves, Chaves, Chaves. Tô chegando. Chaves, Chaves. Queremos agradecer a esses patrões: Daniel Pascoal Cristatus, Rodrigo Vargas, Tiago Oliveira Volpe, Arthur James Silva Bonifácio, Daniel Fonseca Drax, Hugo White, Lisitaro, Silton Heleno Lippe, Tiago Vasconcelos Quist, Alexandre Torres Klebe, Carlos Leon Largo, Eduardo Torres Whittaker, Ladino Silva, Marcelo Jones, Paulo Alcântara Morzenai, Valdir Fumene Bambi, Vanessa Dambla, Alexandre Teixeira No, Carolina Cananga, Daniel Alexandre Stomberg, Márcio Machado Blind, Patrícia Kronstein, Roberto Castelo Branco Kish, Wesley Mitchell, Andrea Goldfinger, Cláudio César Molaca, Cláudio Capitio Escaramanga, Ana Carolina Blofeld, Wanderson Lachaise, Eduardo Koskov, Henrique Chifre, Lucas Dias Gettler, Vitor Dutra Mayday, Lauro Dente, Diego Orlov, Douglas Kahn, Rodolfo Bianchi Capungo, Gustavo Carver, Paulo Libardi Krilenko, Gutenberg King, Rio Geek Store Odjob, Eldis Sanches, Felipe Trevelyan, Matheus Belgrant, Hélio Paiva Renard, Suelen Pulse Galore. E lembrando a todos que além do nosso Patreon, também temos agora o Padrim, link aí no post. O Patreon brasileirinho. Então, Patreon, seus lindos, essa foi para vocês, somente para os seus ouvidos. Pisca. Pisco. Pisca também, Miote. Pisquei aqui sem falar. Ele piscou com outra coisa. Olho silencioso.